foi bom enquanto durou o meu descanso. Já estou acostumado, quando parece que tudo está tranquilo, aparece algum amaldiçoado atrás da porra da recompensa que ofereceram pela minha cabeça. Nem posso saborear um gole dessa bebida, mas que tristeza. A espada já grita pra sair da bainha e matar todo mundo. O braço já responde por si mesmo, já corta a cabeça do vagabundo e sai rolando pelo chão do bar que o garçom acabou de limpar. Se o coitado também não for morto, quando ele acabar ele vai trabalhar. Vai repor os copos quebrados e a garrafa de uísque barato. Pra mim não faz diferença, pois eu não bebo esse veneno de rato. Não posso ingerir nenhuma substância que atrapalhe os meus reflexos. E tudo funcionando bem, pois não quero ir pro cemitério. Pelo menos não por enquanto, ainda tem muita gente pra morrer. Apesar das mortes, eu estou longe de ser alguém que te faz sofrer. Eu não sou o vilão da história, pelo contrário, eu sou mocinho. Só que trabalho de um jeito diferente, não sou nem um pouco bonito.